Vamos estar aqui o plano de emergência em caso de acidente ou em risco de incêndio. Efetivamente, todos os auxiliares, todos os miúdos que fazem parte da creche, saberem intervir efetivamente que aquilo está aprovado no plano de emergência. Onde fazem a evacuação, onde se situam efetivamente o encaminhamento para o ponto de encontro, o rigor no funcionamento do ponto de encontro em relação a manter as crianças sempre juntas e unidas. Foi uma evacuação que correu extremamente bem, em menos de 3 minutos evacuaram todo o edifício. Foi detectado efetivamente que existem medidas de autoproteção dentro da creche que também têm que ser postas em prática por todos os seus colaboradores, e o treino faz evidência e marca-se pela diferença.